Seminutri nas ondas do rádio. Um espaço aberto a informações sobre saúde e qualidade de vida. Oi, Abigail. Oi, Geraldo. Oi, Regina. Tudo bem? Onde vocês estão indo? Toda segunda, quarta e sexta, eu e o Geraldo participamos do projeto Mexa-se Pro Saúde. Que projeto é esse? Você ainda não conhece? É um programa de exercícios físicos e reeducação alimentar para pessoas com mais de 40 anos, que é coordenado desde 1992 pelo Centro de Metabolismo e Exercício e Nutrição Seminutri da Faculdade de Medicina da Unesp e pela Associação dos Adeptos dos Exercícios Físicos e da Nutrição, a Profit. Para participar, os interessados passam por uma avaliação médica e depois são examinados o condicionamento físico, os aspectos nutricionais e posturais. Além de serem realizados exames de sangue, como níveis de glicose e colesterol. Faz tempo que vocês participam? Aproximadamente 6 meses e posso dizer que depois que ingressamos no Mexa-se Pro Saúde, me sinto mais disposta e encaro a atividade como um compromisso que tenho prazer em cumprir. Parece que já fez efeito para o Geraldo. Ele parece mais magro, está em forma. Lembra daquela barriguinha dele? Nesses 6 meses, ele conseguiu livrar-se dela. Mas que tipo de atividade vocês praticam lá? Existem duas opções. Nós escolhemos o que eles chamam de exercício com peso. Mas também é possível realizar protocolo de pista que inclui caminhada e alongamento. Vamos, Abigail. Desculpe, Regina, mas temos que ir. Parece que o Geraldo não quer perder um dia de atividade. Foi um prazer encontrá-los e amanhã mesmo vou procurar me inscrever no Mexa-se Pro Saúde. Se você também se interessou por esse projeto, tem contribuído para a melhoria da qualidade de vida de homens e mulheres com mais de 40 anos de idade, basta procurar a sede da Aprofit, que está localizada na Rua General Teles, número 3320. O telefone de lá é o 3813-5667. Nos próximos programas, vamos falar sobre a mudança de estilo de vida e problemas de saúde como pressão alta, diabetes tipo 2, obesidade e outras doenças que afetam a saúde da população, mas que podem ser evitadas ou minimizadas. Este programa teve produção e locução de Adriana Donini, edição e locução de Dani Aguiar. Você ouviu Seminutri nas ondas do rádio. Realização Seminutri, comemorando 15 anos de Mexa-se e qualidade de vida.